Mas ó, festinha na chácara. Hoje pode, chama as amiguinhas, aquelas de 19. Festinha na chácara. Hoje pode, chama as amiguinhas, aquelas de 19. Eita, eita, que isso, bebê? Eu só quero as que pode. Pode, pode, pode. Eita. Eu só quero as que pode. Pode, pode, pode, pode. Eu só quero as que pode. Pode, pode, pode. Eu só quero as que pode. André Cidinhos, o tal de Ibi Coala. Se for ficar de graça, é melhor ficar em casa. Se for ficar de graça, é melhor ficar em casa. Veio pra chácara, vai sentar na vara. Veio pra chácara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar. Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar na vara. Que isso? Viaja! Festinha na chácara. Hoje pode, chama as amiguinhas, aquelas de 19. Ei, festinha na... É isso! Hoje pode, chama as amiguinhas, aquelas de 19. Eita, só quero as de 19. Ai, eu só quero as que pode. Pode, pode, pode, pode. Só de maior, de maior. Eu só quero as que pode. Pode, pode, pode. Pode, pode. Eu só quero as que pode. Pode, pode, pode. Eu só quero as que pode. Viajou. Se for ficar de graça, é melhor ficar em casa. Tô com a beba, fica em casa. Veio pra chácara, vai sentar na vara. Veio pra chácara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na vara, vai. Eita! Sentar na vara, vai sentar na vara. Sentar na Swinga minha banda 9325 6666 HMJ Produções T-Music Brasil.